quando fecho os olhos, você não vem mais em minha direção. A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração. Traz mais cerveja e aumenta esse modão, pra eu poder aliviar dessa situação. Nunca demonstrei sentimento, não sou fácil de me entregar, mas com você eu fiz tudo diferente pra você ficar. Mas com você eu